Oi, você está ligado no Papo na Estante. Eu sou Thiago Cabelo. Eu sou Eric Novello. Eu sou Rafael Gasola. Eu sou Antônio Augusto Cheftiel. Hoje vamos tratar um tema polêmico, RPG versus literatura. Convidamos Cheftiel, que é autor das duas áreas, né? Ele escreve tanto RPG quanto literatura, para dar uma mão pra gente aí, para ajudar a gente a discutir sobre esse assunto tão delicado. Primeiramente, cara, acho que como muita gente sabe o que é RPG, que já tá bem divulgado hoje no mundo inteiro, no Brasil também, tem pessoas que não sabem ainda, não entendem direito o que é esse jogo. Eu acho que ninguém melhor que o próprio Cheftiel para explicar isso pra gente, né? E aí, Shaft, o que é o RPG? Bom, vamos começar da sigla, né? Apesar de ter a maioria das pessoas hoje já saber o que é a sigla, mas RPG é de Role Playing Game, né? Que é do jogo de interpretação de papéis. Uhum. Porque o objetivo do jogo mesmo é você criar um personagem e interpretar isso na mesa de jogo, conduzir a história dele mesmo. Diferente de você pegar um livro que vai ter uma história toda pronta, o objetivo é numa mesa de jogo mesmo, com os amigos, você criar uma história e conduzir a história do personagem. Você não tem um final pré-estabelecido, você vai criar e vai chegar até um final. Mas assim, para o RPG, o que acontece nele é que a gente tem uma série de regras criadas a partir de vários livros com vários sistemas que nós temos, desde fantasia medieval, que é o mais comum, até alguns livros de horror. E ali tem algumas regras que criam um ambiente de jogo que a gente vai criar. É importante falar que tem um mestre também, né? Tem assim, tem os jogadores, sim. Tem alguém que conduz essa história. Com certeza. E é o mestre que vai pegar esse ambiente, geralmente é o primeiro a ler esses livros jogos, e vai, a partir disso, criar toda a história. O mestre cria uma história para os personagens se envolverem. Então ele vai criando, delineando toda essa história, e os jogadores vão falando qual é a reação dos personagens dele na história do mestre. Então é como se o mestre fosse o narrador de uma história mesmo, de um livro, só que os personagens do livro estão em mudança constante. Não é o narrador que vai criando as ações do personagem, mas são assim, cada personagem vai tendo sua atitude, de acordo com o que o jogador quiser. Então, o que parece assim, vamos tentar transpor isso para a literatura, seria assim... Acho que é mais fácil transpor para o filme, tipo assim... os personagens jogadores eram como se fossem atores, só que sem papéis de fala, tudo mais, etc e tal. O papel ele tem, o personagem existe, né? O personagem existe, ele tem um papel. Inclusive os papéis no RPG geralmente eles são bem fixos, por exemplo, o guerreiro. Aí tem. Cada um representa um papel que às vezes está envolvido em todo um contexto. É como se fosse acontece nos filmes mesmo. Como no filme tem um herói que é, por exemplo, um guerreiro, que é um mago. Acontece muito no RPG. Assume-se esse papel e ele é conduzido a partir disso. Sim, o que eu quis dizer é... O que eu quis dizer era, tipo... É que não tem roteiro, não é isso? Não é roteiro, é fala, essas coisas, sabe? Não tem diálogo, não tem ações pré-determinadas, né? O que eu tava falando, eu acho assim... Se você for transformar pra literatura, o narrador, ele participa até certo momento. Então, assim, toda parte que ele vai... descrever, quem descreve todo o cenário, toda a parte onde os personagens estão localizados, o que eles estão sentindo até, quem faz isso é o mestre, aí é o narrador, né? Tanto é que o mestre, se eu não me engano, no storytelling, então é um tipo de RPG, é um vampire e tal, ele chama o mestre de narrador mesmo. De narrador, né? Mesmo, storytelling. Ele é chamado de narrador no vampiro. É, isso mesmo. E no vampiro até os termos que eles utilizam é, por exemplo, cena mesmo. Ele não usa o termo de aventura, por exemplo, mas usa mesmo o termo de cena, como se fosse descrevendo realmente da literatura mesmo, alguma coisa assim. Então, e o mestre tem essa participação, então ele vai descrever a ação de todos os personagens que não são jogadores. Sim. E descrever o cenário que está em volta dos personagens, sensações deles e tal. Até o momento... E que ele só não descreve que aí cada jogador tem as suas atitudes. Toda atitude é do jogador. Então o jogador vai querer... Ele quer falar tal coisa, quem fala é o jogador. Daquele personagem que ele está representando. Daquele papel que ele está representando. Né? Acho que basicamente é isso. A grande diferença também é que existem regras. Normalmente você cria um personagem, né? Tem que criar um personagem e tem os atributos. O personagem não faz o que quiser. Ele tem as limitações e define, por exemplo, a força do personagem, a inteligência que o personagem vai ter. O personagem não é o jogador, mas é algo que o jogador representa mesmo. Então, isso. Aí que entra a parte do jogo, né, cara? Sim. Tem dados, tem regras. Até porque se você, seu personagem quiser fazer tal coisa e tiver alguém resistindo a essa ação, precisa ter regras pra decidir quem vai levar vantagem nessa história. Com certeza. Bem, isso aí acho que assim, o RPG, esse, também hoje, foi o que eu falei, já tá bem difundido no país. Temos aí um encontro internacional que é enorme. É sempre matéria de vários programas televisivos. Inclusive tal. Alguns falando que é coisa do... Infelizmente tem algum preconceito muito grande também. Eu sou de Minas Gerais. E aqui em Minas Gerais, infelizmente, depois dos casos de Ouro Preto, aí isso foi terrível. O RPG caiu demais aqui. Tem muita livraria que não vende livro de RPG mais. Então, o grande problema, eu acho, disso, na verdade, é que imbecil tem em qualquer lugar, né, cara? Com certeza, assim, não tem como. Vai culpar agora o hobby do cara por... Foi o que eu sempre falo, normalmente, eu defendi o RPG no seguinte ponto. Eu falo, porra, esse cara foi um detalhe ele ter tido contato com o RPG. Se não fosse o RPG, seria qualquer outra coisa. Com certeza. Seria uma música que ele escutou, seria um livro que ele leu, seria um filme que ele assistiu. E também ferraram o filme lá do Clube da Luta. Puta filme, isso porque o imbecil atirou no cinema. Não sei se chegou a matar alguém. Mas assim, o imbecil atirou com metralhadora no cinema, porra, queriam tirar o filme de circulação, do caralho. Tá bobeira, né? Se a culpa fosse do filme. Se a culpa é de alguém, é do Estado que não viu antes que esse cara era um imbecil. Então, voltando pro RPG, depois eu desabafo, né? Aos imbecis do mundo. Voltando ao RPG, é um jogo, vale frisar que não é literatura, é um jogo. Não. Onde desperta, eu acho, muito nas pessoas a vontade de contar uma história. Isso eu acho uma verdade mesmo. Alguém comentou uma vez que falou assim, não, o RPG não... Realmente não dá pra... Não é literatura, mas... Foi ele que me despertou a vontade de contar uma história. Isso foi o que aconteceu comigo. Foi com o RPG que eu comecei a escrever mesmo depois. O primeiro conto que eu escrevi foi baseado num livro de RPG, que foi o Lobisomem Apocalipse. E depois disso, continuei escrevendo e comecei a escrever mesmo... Mas escrevendo contos para RPG. E meu primeiro romance também saiu por ser um romance baseado num RPG. Então, isso que eu acho que acontece muito, porque o RPG você tem que desenvolver muitas histórias. Você tem que criar um histórico pro personagem, o mestre de jogo ou o narrador tem que criar um histórico todo para a campanha, criar um mundo para aquela campanha. E nisso acaba que isso vai despertando a imaginação e você vai pensando e descrevendo mais aquele mundo, aquele personagem, acaba tendo vontade mesmo de escrever alguma coisa. As duas coisas acabam se ligando. Eu acho que aí é que é o ponto realmente de ligação entre um e o outro, né? Essa parte de contar a história, né? O que, não que eu concorde, né, de algumas coisas, assim. O problema não é só o cara se empolgar em contar uma história. Eu acho que tem outras coisas que... Literatura é muito mais do que isso, né? Mas tudo bem. Mas, voltando assim, o interessante a gente falar dessa treta de literatura e RPG, vale lembrar que o próprio RPG surgiu da literatura, né? O cara que faleceu ano passado, se não me engano, o ano Gary atrasado, Giggs. O Gigas. É isso mesmo. Ele partiu do Senhor dos Anéis para criar o Dungeons & Dragons, que é um dos primeiros RPG, se não é o primeiro RPG, eu não sei. Eu acho que é o primeiro RPG, né? Eu acho que é o primeiro, sim. Apesar que eu já ouvi gente falando que ele não teria se baseado diretamente no Dungeons & Dragons, não. Assim, o pessoal fala que ele começaram mesmo por causa dos wargames, né? Aqueles jogos de tabuleiro mesmo, jogos de guerra. Ah, mas sim, mas se liga. Mas não tem como negar que o... Ah, que é muito parecido, tudo é muito parecido. Que o Dungeons & Dragons tem toda a sua influência no Tolkien, né, cara? Uma que, assim, é aquele negócio dos hobbits, né? Ele não podia usar o nome hobbit, aí ele colocou halflings. Justamente. Porra, mas pega a descrição de um halfling, é um hobbit. É a mesma coisa, né? Igual. Assim, só que o hobbit, o nome hobbit, é de direito da família Tolkien. Então ele não poderia usar já, né? Exato. Ele criou, ou seja, ele copiou todo o cenário... E criou só ali, puta, eu sei que vai ter gente querendo jogar de Hobbit, então, como eu não posso colocar Hobbit, coloca aí Halfling. Justamente. Eu acho que foi isso que ele fez. A influência do Tolkien no RPG, não tem como negar. Diversos mundos de RPG que nós temos hoje, tem influência descarada do Tolkien, não tem como falar que não então, tem. Eu acho que, e uma pena também, que muita literatura também tem, né? Na literatura também, a influência dele é maciça, não tem... É como se ele tivesse criado mesmo um gênero e as pessoas vão escrevendo a partir desse gênero. É, o... isso quer dizer que talvez não existiria, entre aspas, como fala mesmo, não é inspiração, mas... quando a pessoa, uma ideia nova, é tudo copiado do Tolkien, entre aspas, falando. Como? Você quer dizer que é tudo copiado do Tolkien? Não entendi. É, por assim dizer, seria. Sabe, quando tem nenhuma coisa nova, só é... só vem tudo do Tolkien. As pessoas só querem fazer coisas tipo... todo mundo tá plagiando o Tolkien. Não, isso eu não concordo. Eu, tem muita gente que quase que fica plagiando mesmo o Tolkien, mas eu não concordo que tudo é uma cópia ou um plágio do Tolkien. Tem, eu acho que às vezes tem o que a gente chama de releituras também, e tem algumas coisas totalmente novas. Por exemplo, que eu amo e adoro mesmo é o George R.R. Martin, que é o autor do Song of Ice and Fire. Eu acho ele muito não melhor conheço, que o Tolkien. Cara. Eu conheço, cara. Eu já li resenha sobre, se eu não me engano, foi até a Ana Cristina, da comunidade escritores de fantasia, que escreveu então, uma resenha sobre. Muito interessante. Muita gente gosta dele. É um mundo de fantasia, só que não tem aquela fantasia maciça como o Tolkien, não tem elfos, não tem, você não vê magos, pelo menos não nos primeiros livros, você não vê nada disso. E ele, eu acho ele muito melhor que o Tolkien. Ele o jeito, não só como ele descreve, mas os personagens são muito mais vívidos, o mundo tem um impacto muito forte, tão forte quanto a Terra-média. Então ele conseguiu criar, usou muito. É mesmo? É nesse naipe? Eu acho que sim, eu considero ele melhor que o Tolkien. São de épocas diferentes. Pode falar, são de épocas diferentes, assim, mas eu adoro o Tolkien, adoro o Senhor dos Anéis. Assisti todos os filmes, li todos os livros, gosto demais. Mas eu ainda acho que o Martin é melhor. Mesmo você pode falar que é de época diferente, mas ainda acho ele melhor. E o mundo dele é muito bem descrito. Qual que é o nome? Os personagens são muito bem feitos. O quê? Qual que é o nome para as pessoas que estão ouvindo, talvez se quiserem procurar o livro? O nome da série é Song of Ice and Fire, uma canção de fogo e gelo, ó, de gelo e fogo. E o primeiro livro se chama A Game of Thrones, que é um jogo de tronos. O primeiro livro é excelente. Quando eu comecei a ler, não esperava nada do livro. Me indicaram o livro, eu peguei, li de... e foi de curiosidade. Depois disso, eu tive que comprar todos os outros livros assim na pressa, porque eu não conseguia parar de ler. Não dá. Pô, que legal. Não, assim, tu compara ele ao Tolkien, cara. Tu acha ele melhor que o Tolkien? Eu acho melhor que o Tolkien. Muito melhor que o Tolkien. Não, então, o que eu acho sim. Assim, vai ter gente que vai querer tacar pedra em mim por causa disso. Não, falei, não. Mas... com certeza vai ter os fanboys de Tolkien que vão querer te matar. Com certeza. Mas assim... não, mas assim, o que eu acho, cara, assim, uma que realmente... A maior crítica que eu escuto contra o Tolkien é o fato da maneira como ele escreve. Como assim? Eu acho que ele é muito descritivo. Verdade. E ele é mesmo, só que assim, eu acho que ele partiu de uma ideia que é o quê? Porra, ele estava descrevendo um mundo completamente novo, então ele tem que ser descritivo, seria difícil ele não ser descritivo. E outra, era outra época da literatura, né? É verdade, isso que eu ia comentar isso agora, é outra época, uma época que o pessoal gastava muito mais tempo descrevendo mesmo. Outro cara que até influenciou no RPG, o H.P. Lovecraft. Ah, com certeza. Pô, é um cara que também descreve bastante. Eu acho ele descreve bastante, só que bem menos que o Tolkien, né? E a outra linha também, ele é mais contista e tal. É, mas aí conta que ele... esquema diferente de escrever, né? Aí o formato fica diferente, né? Então eu acho difícil comparar o Tolkien com o Lovecraft por causa disso, porque o formato de conto é difícil de comparar com o estilo do Tolkien, que era livros imensos mesmo. Uma coisa do Tolkien que eu acho interessante, uma vez eu ouvi uma frase, não lembro quem falou, que na verdade, o Senhor dos Anéis, o livro Senhor dos Anéis, é uma história, ele só criou a história com desculpa, na verdade, para descrever a Terra-média. O objetivo é descrever a Terra-média e não os personagens. Que eu achei muito interessante isso. Eu escutei também, porque ele tinha que criar... O que eu escutei, eu não sei até onde é verdade, também vai ter fanboy aí que vai estar falando uma pá de merda, que é o seguinte, ele criou as línguas, né? E ele queria justificar a existência dessas línguas. Então ele tinha que criar um mundo pra essas línguas. Cara, se foi isso mesmo, o cara é muito foda, cara. Porque puta que pariu, o cara queria um mundo daquele. Só por causa de meia dúzia de línguas que ele tinha criado. Porra, cara. Oi, criar uma língua, cara, não é fácil, foda. Cara. Não, deve ser foda. Deve ser muito complicado, porque você tem que criar coisas demais. Ele era linguista, né? Pra ele, ele já tinha estudado isso. Isso é uma coisa que eu não concordo, vejo muito em literatura de fantasia. O pessoal fica inventando língua às vezes, sem saber mesmo o que está criando, umas coisas que não tem o menor sentido às vezes. Eu acho que, sinceramente, tem coisas que tem que se preocupar mais do que criar uma língua. Concordo, entendeu? É o que eu acho. Às vezes você usar uma frase ou outra de uma língua diferente é até interessante, mas uma frase não, uma palavra ou outra no meio da frase, mas agora ficar enchendo o livro disso, eu acho meio complicado. É foda mesmo isso aí. Com certeza tem muita gente que faz, cara. Tem muita gente que se preocupa com isso. Se eu não me engano, no Orkut tem alguns tópicos falando exatamente sobre isso. Porra, é perder tempo com coisas muito menos importantes do que uma boa descrição, um bom texto. Mas, porra, tu falou que esse livro é uma série de quantos livros, Song and Fire? O do Song of Ice and Fire? Eu acho que 8 livros, mas foram lançados só 4. Tá todo mundo desesperado esperando o cara lançar o quinto agora, legal, porque o cara escreve muito devagar. Essas porra não chegam no Brasil, né? Incrível. Não chega, sei que foi traduzido em Portugal, mas agora no Brasil pra chegar tá complicado, viu? E eu acho que vai ser uma tradução difícil, porque o livro não é fácil, mesmo de ler no inglês assim, não é que é difícil demais, mas tem umas palavras diferentes, vai ser difícil traduzir. Uhum. Mas compensa, eu aconselho, se quem souber ler inglês, compra, lê, que eu acho muito difícil uma pessoa não gostar desse livro. Sabe se tem alguma ligação com RPG, não? Tem um RPG baseado nele, criaram um RPG depois baseado nele. Depois, né? Depois. Saiu um RPG dele. Uhum. É que nem aconteceu com o Wheel of Time, né? Eu ouvi falar disso, só que eu nunca li o Wheel of Time. Não, eu também não li eu tive contato com o RPG, que um amigo meu comprou e tal, mas ele comprou porque ele leu os romances antes e achou muito legal e tal, aí ele comprou o RPG. Mas foi o único contato que eu tive, foi folheando esse livro. Falam que é muito boa essa obra, muito boa assim também. Não sei, sei que vai ser traduzido para uma editora do Sul. Pelo menos foi falado isso no último encontro internacional de RPG. Ah, será? Falaram vai? Tem uma outra editora, não a Jambo, que fez O Inimigo do Mundo. Uma outra lá que ia traduzir essa. Ah, eu ouvi falar que é um que até que fez um livro chamado Reia. É aquela Caldwin, alguma coisa assim? Isso mesmo. Não sei se é isso o nome. Eu acho que foi isso. Eu acho que é isso mesmo, cara, o nome. Bem, então já que a gente falou da Jambo, vamos cair pro... Talvez o que eu acho que no caso é o mais complexo, né? Que é o adaptar, se influenciar pelo RPG para se criar literatura. Isso é um tema complexo mesmo. É complexo, porque confunde aquela coisa. Foi o que a gente estava falando, que muita gente joga RPG e acaba querendo contar uma história. E ele acaba se acha na capacidade de contar uma história e vou escrever um livro, acabou. Só que assim, isso é meio complexo, porque nem ler uma história é diferente de você jogar. E que acaba acontecendo? O neguinho acaba passando literalmente uma sessão de jogo pro papel, entendeu? Eu acho que quem fez isso, cara, isso vai ser outro que vão querer me matar. Foi a mina do Dragonlance. Ah, isso acontece. Mas o Dragonlance, ele realmente ela faz isso e não só em um livro, faz em outros. Mas o primeiro livro do Dragonlance, isso aí é isso descrito. E eu acho que foi um dos motivos de eu não ter gostado. O livro é uma aventura descrita, praticamente. Você não toca os personagens. Fora que a tradução já foi horrível. Depende, eu não comprei nenhum livro do Dragonlance. Eu li a tradução, O primeiro livro tinha tanto, mas tanto erro que eu não consegui, que era difícil de ler. Você travava em algumas leituras. Foda. E o livro não tem emoção. O primeiro livro, eu não gostei do primeiro livro de Dragonlance. O segundo eu achei ótimo, mas o primeiro livro era só uma aventura descrita, assim, passo a passo. Então você não sentia emoção. O que me falaram é que é da Margaret Weis e do Tracy Hickman, né, o nome dos autores. Sim, sim. O que me falaram foi que melhora nas outras sagas. A saga dos irmãos, vai ficar mais interessante. A saga dos irmãos é boa, eu gostei bastante. Mas que fala mais do Rei, que é um personagem mais interessante deles. Nem tanto então, deles, eu acho porque foi um jogador que criou, né? Um jogador deles. Tô ligado essa história, me falaram também. Não, o que eu acho, assim, que é complicado, que ninguém fala, porra, não, ali não tem profundidade de personagens. Todo mundo paga um pau pro Heisen por causa de uma coisa. É o único personagem interessante do Dragonlance, cara. Entendeu? Assim, o que acontece? E aí todo mundo acha ele, porra, o personagem foda. Mas sim, ele é muito legal, é um personagem muito bem bolado. O Tasso também é engraçadinho lá, Kender, né, aquele que é meio criança e tal. É. Ele é engraçadinho, ponto. Totalmente, se fosse subtraído do romance, só não sentiria falta, porque ele que acaba resolvendo quase tudo sempre, né. Pelo menos ele é papel cômico, e o personagem predileto dos dos autores. Tanto é que eu tenho uma versão da saga dos irmãos que é comentada pelos autores. E eles falam isso, que é praticamente um dos personagens prediletos deles, personagens que eles mais gostam. Na saga dos irmãos eles falam muito, aparece principalmente o Kinder, o Hastling e o irmão dele, eu não esqueci o nome. Caramon. O Caramon. E lá o Caramon, sim, tem uma profundidade maior. Aí o Caramon fica mais profundo, ele descreve muito mais ele. Mas aí a saga segue um contexto um pouco diferente. Os personagens melhoram bastante. Ah, tá. Porque, assim, pelo que eu lembro, cara, o Caramon era um tapado. Aquela índia lá, que era pra ser a central da coisa, né? É a Gold Moon. Gold Moon. Ludorado. É, Ludorado, eu acho o nome. É, então, ela é... Pô, ela é pra ser o centro da coisa, né? Ela é que une os heróis novamente. Começa que já vem com essas, cara, de unir os heróis. É, não, é a clássica de aventureiro, né? Porra, muito. Isso que é foda, cara. Isso que assim, isso eu acho ruim. Sinceramente, não me despertou nenhum pouco, nenhuma vontade de continuar lendo as outras sagas. Eu li porque caiu na minha mão também e eu acabei lendo. Mas deu correr atrás do resto. Eu tenho um amigo meu que é viciado no cenário Dragonlance. E ele fala uma palavra pra mim. Não, precisa ler os outros, que é legal e tal. Mas eu não tenho vontade nenhuma. Não, eu acho que você deveria ler o segundo livro, o livro 2. Que aí o livro 2 melhora muito. Inclusive que eu acho que o segundo livro, o livro número 2, que todas as sagas deles, são sempre os melhores. Ah, é? É, geralmente o 1 é mais fraco e o 2 é sempre melhor que eles escrevem. Pô, que foda. Eu vi uma vez o esquema dessa mulher escrever, interessante, cara. Ele escreve em quatro mãos, né? Isso mesmo. Isso eu acho também interessante, mas eu acho que é difícil, viu, você conseguir escrever e juntar uma história assim. É complicado, ainda mais quando as pessoas... Não, mas o esquema deles, ela que escreve, né? Eles sentam, discutem a história, como é que vai ser e tal, assim. Aí começa isso, acontece isso, aí ela vai pra casa e ela escreve. Então, assim, ela é a grande responsável pela coisa, né, acontecer. O cara, ele é o criador do cenário, ele criou o cenário, se não me engano. Eu tô falando tudo isso de orelhada, hein, que eu lembro que eu fiz uma palestra dela, também no Internacional de RPG. Ah, eu tenho autografado dela, dessa vinda dela, hein. É, então, eu vi a palestra dela e ela falou isso. Agora, até onde eu tô me confundindo, não sei. É, também ela afirmou que eles jogaram RPG e depois ela escreveu. Isso eu lembro perfeitamente, cara, dela falando isso. Depois foram falar que não era bem assim, que o romance veio antes do RPG, depois é que veio o RPG. Só que, porra, se o Heisling era personagem de mesa... Então quer dizer que realmente rolou o jogo, né? Teve algum jogo antes. Não tem lógica. Inclusive que nesse Legends que eu tenho comentado, na saga dos irmãos que eu tenho comentado, ela fala de como que o jogador do Hastling atraía a atenção do grupo quando ele fazia aquela voz meio sussurrada que o Hastling tinha. E isso foi atraindo a atenção deles pro personagem. Aí foi aí que foi sendo criado o personagem nesse sentido. Então, eu acho que tem quase certeza mesmo que realmente eles jogaram a aventura antes. É uma aventura mesmo que eles fizeram e depois foi transposta pro romance. E aí que tá o que eu acho que como começou esse sentido desse tópico agora, de que você pega uma aventura e passa isso diretamente pra um romance sem criar coisas a mais, sem aprofundar algumas partes, e isso não gera aquele um romance assim. Literatura mesmo, como a gente espera, costuma esperar. É, eu acho que assim, você se influenciar pelo RPG é uma coisa, né, cara? Agora, você transpor um jogo de RPG diretamente pra literatura não vai ficar interessante. Deixa eu levantar uma bola rapidinho. Fala, Eric. Tem uma grande diferença que o RPG e a literatura vêm de tradições diferentes. O RPG... vem da tradição oral, é uma coisa mais do bardo, é linguagem falada. A literatura é linguagem escrita, não é simplesmente você criar um cenário e jogar um personagem lá dentro. Você tem toda uma manha de linguagem, de saber estruturar a frase, de saber que, de repente, uma palavra que você colocou pode dar mais ou menos profundidade a um personagem. E a pessoa está acostumada a um monte de regra, a um bate-papo, e de repente se vê sem regra nenhuma e ela que tem que decidir o destino de tudo que está acontecendo. Então ficam dois pesos e duas medidas. É assim, escrito não impede ninguém de tentar, mas que tem muita gente que se dá mal, isso com certeza. Eu acho assim que não que sempre vai dar errado se você transpor aventura de RPG pro romance. Eu acho que algumas vezes pode dar certo sim. Eu acho que o que acontece é que depende de como você faz. Como o Eric comentou aí, de que a pessoa transpõe como se fosse direto da linguagem falada, isso que tá o erro às vezes. A pessoa simplesmente descreve o que está acontecendo na aventura, sem colocar algumas metáforas para deixar mais bonita a frase, por exemplo. Ou para completar um pouco de descrição com alguns efeitos, mesmo com algumas palavras, para deixar a frase mais interessante, o personagem mais interessante. Isso eu acho que falta às vezes. Mas eu acho que é válido, apesar de ter uma série de erros, a pessoa poder realmente transpor o que aconteceu numa mesa de RPG para um livro. Eu acho que isso pode acontecer. Pode se tornar. Tu acha que isso tem como ficar interessante num romance? Eu acho que sim. É, então, eu acho que assim, literatura, RPG, tudo isso não deixa de ser uma história, né? É uma coisa que acontece. É uma história que acontece. O que eu sou contra é o caso, acho que até do Inimigo do Mundo lá, do Tormenta. Vamos dar o crédito, se não lembro o nome do autor. É o Leonel Caldela. Leonel Caldela. Então, que é da Jumbo Editora. O que eu acho, assim, que me pareceu, eu não li o livro, então a minha crítica toda vai ser bem, também de orelhada, mas assim, o que pareceu é que é um grupo de aventureiros, certo? Sim. Que vai pra uma aventura, descobrir o que é tormenta, alguma coisa assim. Pô, esse bagulho já que já não cola mais, cara, depois de Tolkien, cara, tudo que é grupo de aventureiros já se torna um saco. Eu acho Entendeu? Que não necessariamente se torna um saco. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu, foi bem isso, mas o primeiro livro da trilogia da Tormenta, o objetivo dela é introduzir justamente os outros livros. É quase como eu não vou falar que é isso, porque eu não perguntei isso para o autor, estou falando da minha opinião aqui, mas é quase como a própria Margaret Weis fez com As Crônicas da Dragonlance. O primeiro livro introduz o que vai acontecer nos próximos. Então ele criou o grupo de aventureiros e para mostrar, começar a contar como é que era a Tormenta. Ele não é o melhor livro da trilogia, e esse eu acho que é um dos motivos. Mas assim, isso não descarta o como que o autor consegue descrever bem diversas passagens do livro, porque ele escreve muito bem ali, e o livro não fica, apesar da ideia ser original do grupo de aventureiros, que acontece em todo, como acontece em todo mundo de fantasia, em todo diversos mundos de fantasia, o que ele faz é descrever muito bem como esse grupo de aventureiros... Calma aí, só uma coisa. Sim. Acontece todo mundo de fantasia, nesse aí que tu falou... No Song of Ice and Fire? Não, isso não acontece. Acontece também? Não. Tá. Não, isso não acontece. Então tá. Esse é totalmente diferente, assim, esse é diferente. Mas o que eu quis dizer é que acontece em vários. Não que eu esteja me contradizendo, mas assim, acontece em vários. Mas o Leonel faz isso, eu acho que mais para introduzir isso. Realmente, eu acho que isso tira um pouco da originalidade do livro, mas o que destaca no Leonel mesmo é na escrita dele, que eu acho que destaca bastante, e não mesmo no caso de ser o grupo de aventureiros e tudo, que é uma crítica que o pessoal tem feito bastante. Mais uma vez, então, eu não li, só para frisar que eu não li o livro, então tudo que eu posso estar cometendo a maior injustiça com o autor. As frases que eu li do livro são trashes, cara. Tipo, vou fazer o clitóris voar, rodar, não sei o quê. Uma maga falou isso para alguém, ou alguém falou isso para uma maga, alguma coisa assim. Porra, cara, isso aí para mim não tem muito jeito com as palavras, né, cara? Não. Podia fazer uma coisa mais criativa. Mas eu acho que é o seguinte, aí isso, essas frases, assim, veio que... Eu acho que você leu algumas dessas frases, né? Que eu acho que elas são um pouco fora de contexto, no sentido. É como se ali tem alguns personagens e um outro personagem falando isso. Isso é mais no contexto do personagem. Mas não são frases descritas durante o livro inteiro. São algumas frases. Ah, não é descrição, é diálogo. É diálogo. Então o personagem falou. O jeito do personagem mais tosco de falar, mais agressivo, leva a isso. Então, mas não significa que todos os personagens falam da mesma maneira... Que ele descreve isso durante os textos mesmo, as descrições de cenário, descrições de personagem, ele descreve isso. Isso não acontece. Isso é mais diálogo mesmo de um personagem ou outro. Mas aí vai do gosto, né? Se você aceita mesmo palavrões em um livro, não aceita. Isso depende. Claro. Eu adoro o Bukowski, o cara apavora nos palavrões. Eu acho que o palavrão bem empregado é muito bem-vindo, né? Assim, o que eu acho que é não entrar o... Só o palavrão pelo palavrão. Uma coisa assim, outra coisa que eu tava... A gente comentou do grupo de aventureiros e tal. Aquele Salvatore, que se eu não me engano escreve Forgotten Realms. Sim. Né? Que tem aquele personagem importante. O Driss também, the Warden. Driss the Warden. Eu li também um dos romances dele, que traduzido pela Devir. E achei interessante. A opção dele foi melhor, cara. Que ele trata de um grupo também, hein? Só que ele trata individualmente de cada personagem no começo do livro. Então, assim, você vai ver a história de cada um separado, depois que eles vão se encontrar. Ah, sim. Entendeu? E bem diferente. É, assim. O Salvador, ele faz isso. Eu até lia muito o Salvador, acho que eu li uns 14 ou 15 livros muito dele. Muito mesmo. Mas eu acho. É, eu li bastante, eu era meio que fã do Salvador, até começar a descobrir outros livros e ver que o Salvador não é tudo isso, não, né? Gostava mesmo, assim. Não é tudo isso. Inclusive, eu acho que o livro do Leonel é melhor do que os livros do Salvatore, nesse sentido. Não que eu esteja defendendo alguma coisa assim do Leonel, mas a escrita do Salvatore, ele não tem, ela não tem muita agressividade, assim, não tem muita. Não tem um poder cômico muito grande dos personagens, ele não consegue atrair tanto e criar uma profundidade. Não, mas o personagem do Ish é um personagem que, assim, ele é muito rentável, né, pra TCR. Não é mais TCR, não, né? Ele é rentável. Mas agora, se você ver ao longo da série. O Driss do Wood, ele não varia muito nos pensamentos dele, ou não vai ganhando profundidade ao longo dos livros. O que ele vai ganhando são ideias um pouquinho diferentes, mas nos 14 livros que eu li, ele continua quase que o mesmo personagem, o que varia que às vezes ele fica nervoso, ou às vezes ele fica chorão. Tem um livro inteiro que eu li chamado The Lone Drow, que ele passa o livro inteiro chorando. Pô, mas The Lone Drow também, tadinho, cara. Tava uma solidão desgraçada, pô. Mas é praticamente isso. Então, o Salvatore não é que seja ruim. Não tô falando, porque se eu li esse tanto o livro dele, é porque eu não acho o livro ruim. Eu gosto, só que eu acho que tem muitos autores de fantasia melhor. Inclusive, eu até te falaria que desses autores baseados no Dungeons and Dragons, a maioria dos autores são de médio pra baixo. Alguns se encontram muito bons, assim, mas você não vai encontrar, como eu te falei, um Tolkien escrevendo pro Dungeons and Dragons, não vai encontrar um George R. R. Martin, que é o Song of Ice and Fire, alguns escrevendo assim. O Salvatore é bom, mas inclusive o melhor livro dele é o que trata só sobre a família do Drizzt, que é o Homeland. Então, acho que é o melhor livro que ele escreveu. É, outra coisa, assim, tu falou do Dungeons & Dragons e tal. Tem uma outra série de livros, uma outra editora americana também que trabalha com RPG, que investiu bastante também em livro, em romance, né, em pocketbooks e tal, que é a White Wolf. Bastante, E é assim, o que eu li não li muito, mas eu li algumas séries que saíram em pocket e tal. O Mask of the Red Death, que é de Vampire. Esse eu li também. Muito bom, cara. Gostei demais dessa. Então, o cara descreve bem. Foi o que eu tava pensando. O cara descreve bem. Sim. E aí ele cria realmente uma trama que te prende, desenvolve os personagens. Entendeu? Por mais que ele trabalhe com vários personagens, várias tramas separadas, né? Ele descreve muito bem cada personagem, você se envolve com os personagens, coisa que é difícil acontecer em fantasia, cara, né? Outro que eu li um, mas foi um só, o primeiro, o Toy Box do Changeling, que também é muito legal, cara, mais engraçadinho e tal. Não, isso eu nunca li. É muito legal também. Tu acha que os autores da White Wolf são mais pinçados, assim, escolhem ele a dedos, ou... Olha, eu não sei se eu poderia falar isso, sabe? Porque eu conheço pouco da White Wolf. Eu conheço essa série do Red Death. Uhum. Eu conheço também a série do... Uma trilogia do Mago, escrita pelo mesmo autor. Sei. E conheço alguns romances daqueles romances de clãs. Uhum. Mas como eu não gostei muito dos romances de clãs... Ah, então. Eu comecei a ler o Tzimisce, não gostei também. Então. Eu gostei mais dos romances de clãs, dos romances medievais. Esses são melhores. Que aí do Dark Ages. Aí são mais bem escritos. Mas aí eu não poderia comparar, assim, pra te falar. Também depende muito de estilo, sabe? Eu acho que, às vezes, gente, o estilo que eu gosto de ler, eu acho que eu não tô encontrando nesses livros do White Wolf, exceto no desse autor que escreveu da trilogia do Red Death e a trilogia do Mago. Esse autor, sim, eu gostei bastante. Mas, eu acho que uma mundo de fantasia, que não é bem fantasia, medieval, mas que conseguiu pincelar autores bons... Foi o mundo de Star Wars. Realmente. Na verdade, eu não li tem romances. Tem alguns autores bons. Não li os romances, mas é um cenário que é muito bem falado. É um cenário muito bom e... O que? Star Wars? Star Wars, justamente. Tem uma série nova que chama The Legacy of the Force, que tem ótimos autores, uma história muito boa. Ah, é? Que eu acho que é bem mais bem pincelada. É uma história falando... Já tá falando dos filhos do Han Solo e do Luke Skywalker. Nossa, que legal. É uma história melhor, os autores são eu leio os melhores. Quadrinhos de Star Wars. Tu leu os quadrinhos? Os quadrinhos eu não cheguei a ler. É, o quadrinho, muito se não bom. Me engano, eu li uma do Dark Force, é isso? Que é do futuro. Ah, eu não li os quadrinhos, eu não conheço os quadrinhos. Eu acho que eu li. Acho que é. Dark Force, né? Que é o Luke vai pro lado negro, ele volta. Acho mais ou menos. Dark Force, depois do episódio 6. É. O que eu tô lendo agora é a Antiga República, que passa uns 3 mil anos antes do episódio 4. Legado, que passa 100 anos depois do episódio 6. Rebelião, que se passa entre o 4 e o 5. E um Vetor, que é um que eu comecei a ler agora, que é uma história de quadrinho que vai... É tipo, sabe, aqueles mega crossover? Uhum. Daqui só li a primeira edição ainda, não entendi muito bem. Vou explicar mais pra frente. É, eu não, na verdade eu não conheço os romances, não. Nem os quadrinhos direito do Star Wars. Na verdade, assim, eu acho Star Wars legal e tal, mas eu não sou nem um fanzaço, assim, não. Vou lançar um livro de terror agora, do Star Wars. Ah, eu li isso em algum lugar. Lá no fórum mesmo, da comunidade. Estaram lá. Ah, então, foi isso mesmo. Ah, sim, eu li lá, eu comentei fantasia. Lá. No... É, aproveitar para fazer uma propaganda, né, da comunidade escritores de fantasia. É, né? Então, isso aí, normalmente a gente dá um toque, todo mundo que tá aqui participa dessa comunidade, né. Ô, já falando em propaganda, cara, não no teor de propaganda e tal, mas quais são os seus livros? Ah, os livros. Bom, eu tenho, na verdade, são 6 romances, né, e 3 RPGs. Uhum. Os RPGs são todos pro sistema de Arcanum e Trevas, né? Que são uma das ambientações mais antigas que tem da editora Diamond. Então, os que eu tenho são o Jihad, Guerra Santa, que é sobre anjos. Aí tem os anjos cristãos, anjos muçulmanos e anjos judeus. Eu explico como é que é o universo desses anjos. Depois, eu lancei o Abismo. O Abismo já é mais de terror. Já vem a parte... Acho que é o livro mais, como vou dizer, mais dark. Falaram muito bem desse seu livro. De Trevas. Não lembro quem foi, onde que eu vi, mas falaram muito bem. Eu ainda bem, eu tive algumas críticas boas, isso me deixou muito, mas muito satisfeito com esse livro. Porque eu até esperava que o pessoal não fosse gostar muito, porque é um livro mais pesado. Uhum. É um pouco mais pesado do que a gente costuma escrever no Trevas. Mas ainda bem que tive uma boa recepção dele e isso me deixou muito satisfeito. E por último, que eu acho que eu tive também uma recepção tão boa, se não melhor do que do Abismo, foi o Vikings, que o pessoal gostou muito, que é descrevendo o panteão nórdico, né? De Odin, Thor, uhum, e tais deuses, para mitologia de Trevas. Aí a pessoa pode jogar tanto na era viking, quanto jogar com os seres mitológicos dos vikings, tipo os elfos, segundo como os vikings, de acordo com como os vikings... Os da vikings, onde o Tolkien tirou, na verdade, né? É, da onde o Tolkien tirou, que o Tolkien foi influenciado por tudo isso, uhum, né? Então aí eu tentei deixar tem um toque de RPG, é óbvio, mas deixar um pouco mais fiel a essa mitologia. Aí então esses são os RPGs, mas eu comecei na Diamond mesmo foi com romances. Certo. Que comecei escrevendo romances para essa mitologia de Trevas. Que começou com Entre Anjos e Demônios. Uhum. Aí é uma trilogia, Entre Anjos e Demônios, Assassino de Almas e Príncipe da Destruição. Que é sobre anjos, magos, demônios. Ah, legal. Depois disso escrevi de Vampiros, que é a Busca por Quando Sangue. Quando isso? Tu lembra os anos? Não. Já faz uma cara que está aí, né, no mercado. Tem. O primeiro saiu em 2001, que é o Entre Anjos e Demônios. No mesmo ano, como Entre Anjos e Demônios vendeu muito bem, saiu o Assassino de Almas. Uhum. Aí depois, em 2003 saiu Busca por Sangue. Depois o Príncipe da Destruição, em 2004. O próximo romance que eu fui lançar foi em 2006, que foi o Sangue e Glória. Que já é um romance de... Não é de fantasia ou ligado ao sobrenatural, mas é um romance histórico, uhum, que é sobre uma marcha de baseado dos mesmo numa, mil, né, uma história real dos 10 mil, justamente. Uhum. Os guerreiros gregos que foram para a Pérsia para tentar depor um rei persa, mas chegando lá tiveram uma série de problemas e tiveram que voltar da Pérsia só eles, sendo atacados por todos os tipos de povos que eles encontravam no caminho. Legal. E para acabar, foi um livro de fantasia medieval. Que eu lancei, um dos primeiros livros que eu escrevi, mas um dos últimos que eu lancei. Esse eu não sei qual é. Que é o Bênção do Inimigo. Ah, eu já tinha escutado falar assim em algum lugar, não sei se foi num desses encontros. E como é que é a história? É também grupo de aventureiro ou não? É grupo de aventureiro. Por isso você defendeu tanto, né, amigo? Só que não tem a lendária assim da taverna, não. Esse eu preferi começar esse. É uma introdução para uma trilogia também. E foi uma introdução para começar como que um grupo de aventureiros amaldiçoados, eles estão juntos não porque querem, mas porque uma maldição foi jogada contra eles. Então daí que eles começam juntos por causa disso. Inclusive nenhum deles quer continuar no grupo. Uhum. Só continua porque tem que ficar ali. Isso vai sendo definido de acordo com o que vai acontecendo no livro depois, por que isso acontece. Ah, legal. Lerei quando você lançar. Já tá lançado. Já tá lançado. A capa já tá no Scooby, já. Pode adicionar no Scooby. Vou ler lá. Pô. Outra coisa, tem também, se quiser comprar... Qual que é o nome certinho mesmo? No... Bênção do Inimigo. Se quiser comprar, tem como comprar na loja da Diamond, né? Virtual. É, tem na loja da Diamond, tá disponível na loja da Diamond. Só ir lá e... Aí, pô, qualquer coisa, entra em contato com o autor também. É, o autor pode até ganhar um pouco mais, né, sabe? nessa brincadeira, né? Outra coisa, cara, assim, a literatura ainda não te garantiu um salário legal, dá pra tu parar de fazer qualquer outra coisa. Não, né? O RPG no Brasil, eu acho que a literatura no Brasil é muito difícil, né? É difícil, mas o RPG no Brasil, eu acho que você viver de RPG no Brasil, você tem que... Eu acho que não dá, na verdade, eu acho que não dá. Eu não sei se hoje em dia, se o Marcelo Del Débio, se o Marcelo Cassaro vivem com isso. O Cassaro eu acho que não trabalha só com RPG, trabalha com outras coisas. É. O Del Débio também eu acho que não tem trabalhado só com isso. Mas eu acho que não tem ninguém no Brasil que vive assim, eu vou escrever livros de RPG, vou escrever pra RPG, vou ganhar vida com isso. Não tem ninguém no Brasil com isso hoje. O que a gente tava falando, né? Tanto é que que eu falei do Drish ser muito rentável pra TCR na época. Hoje eu não sei qual é a editora, quem comprou quem, sei que rolou uma revolução nisso, né? Mas eu acho que aqui no Brasil não se desenvolve ainda esse esquema, né, de você criar um personagem, criar um cenário, trabalhar ele multimídia realmente, sair jogo de computador, sair animação, eu acho que o que mais se aproximou disso foi o Tormenta, né, que tem... Sim, o Tormenta eu acho que mais conseguiu isso até agora. Ele tem romances, ele tem quadrinhos, mas só também, né? Rolou uma lenda aí de que ia ter uma animação e não saiu do papel, eu acho. Você escutou falar alguma coisa? Isso não? Eu não sei. Eu não conheço a história. Então, pelo que eu sei, é isso. Na verdade, assim, eu já falei até pro Trevisan, então, assim, a minha opinião é que eu acho um cenário, cara, muito infantil ainda. Pra eu checar. Gostar dele, entendeu? Assim, que é difícil eu gostar dele porque eu encaro ele como um cenário muito infantil. Que é um problema que a literatura de fantasia, principalmente essa literatura baseada em RPG, enfrenta. Que é. Foi da Sea Talk também, infantil? Não, então, isso que eu ia falar agora. Ele é considerado. Tudo que é fantasia, tudo que é considerado infanto-juvenil. O que eu discordo, sinceramente, assim. Tem muita coisa ali. Tolkien eu não acho que seja infantil, muito menos. Eu não acho infanto-juvenil, eu acho muito menos infantil. Porque a profundidade do cenário que ele cria ali, muitas coisas que ele fala ali, uma criança não vai entender, cara. Sei que seja uma criança muito esperta. Tá, entendi. E o texto dele é muito difícil pra ser absorvido por uma criança. Agora, o Tormenta, eu acho que Tolkien realmente não é pra criança. Eu acho o Tormenta, sim, bem infantil, cara. Eu acho ele bem... As brincadeiras, as partes engraçadinhas na descrição do livro até, ou nos quadrinhos... ou que pelo pude sacar do inimigo do mundo, eu acho que o grande problema é esse, ele infantiliza demais. Não, mas eu ia até falar isso, Thiago. O inimigo do mundo já, ele eu acho que ele tira essa versão de infantil. Porque tem até algumas cenas bastante pesadas no inimigo do mundo, e a descrição já não segue esse contexto infantil que a gente pensa no mangá, por exemplo. Uhum. Quando eu comecei a jogar Tormenta também, eu pensava direto em mangá, então até que isso me afastou um pouquinho do Tormenta uma época. Mas depois você vai vendo que ele não é só isso. Se você ler os contos do Trevisan, os livros do Leonel, até alguns livros como O Reinado, ele não tá tão ligado assim a mangá o tempo inteiro. Tem, porque isso é uma coisa que chamou o público de Tormenta. E que, pro RPG, foi muito bom. É. Porque aumentou muito o público, sim, chamou muita gente pra Tormenta. Eles conseguiram caçar, chamar isso. Disso, né? É... O Cassaro é bem influenciado pelo mangá. Ele desenha mangá, se não me engano. É, ele gosta muito disso. E isso foi bom pro RPG, por ter chamado muita gente. Na literatura, e pro ponto de pessoas que jogam... O pessoal mais velho, assim, que joga RPG... Isso afastou esse pessoal do Tormenta. É, muita gente não agrada por causa disso. Mas eu acho que lendo os livros do Leonel... Dá pra tirar um pouco dessa fama que o Tormenta é só mangá. Tem uma parte de mangá nele, sim. Mas eu acho que ele não seria só isso, só um mangá. Eu acho que dá pra ver mais coisas assim em cima do Tormenta. Inclusive, essa parte do mangá é uma parte que eu, se fosse falar mesmo, eu não gosto. Quando eu leio os contos, quando eu leio os livros, eu gosto dos livros justamente por causa disso. Porque eles não mesclam com o mangá, eles não colocam o mangá lá. Ah, então isso aí já eu gosto. Muda um pouco, né? É. Porque assim, a minha opinião, assim, eu acho, eu particularmente nunca fui fã de mangá, nem de anime e tal. Tem algum outro que eu gosto. Eu sou. Tu é fã de mangá? Não, então eu não. Se eu gosto, assim, que nem eu falo que eu não gosto de mangá também, eu estaria viajando. Eu adoro o... Esqueci o nome agora. Aquele mangá do... Tem até desenho, tem filme, né? O do... Que tem um psi... Que é o nome dele. Akira. É, então. Akira. O mangá que eu gosto... O mangá que eu gosto muito é o Akira, cara. Assim, eu acho que... Ele... Respeita, não é aquela coisa infantil, entendeu? Ele tem aquela coisa, ele não tira, acha que você. Porra, na minha opinião, sinceramente, o que eu acho dos mangás infantilóides aí, é que eles me acham um cara de retardado, né? Assim, eles fazem umas piadas que não tem graça, na minha opinião. Lógico, sempre colocar. Mas nem todo mangá, assim, tem vários. São tem sérios? Vários tipos de mangá. Tem mangá pra adulto, Tem mangá pra adulto, pra criança, pra velho. Pra, tem até isso. Tem mangá pra adolescente, por exemplo, Death Note. É um mangá de suspense, quase de terror. Monster, é um mangá literalmente de terror, Monster. Literalmente é um mangá de terror. A criancinha vai lá, mata os pais, não tem... Não existe mangá só de criança. Tanto é que existem vários tipos, por exemplo, eu acho Shonen, que é... Deixa eu só fazer o link, Rafael, com o tema aqui, cara. O porquê que a gente está discutindo mangá. Porque assim, o mangá ele acaba influenciando o RPG, que por sua vez influencia a literatura. Entendeu? Então, e até onde essa influência do mangá na literatura é saudável, né? Na literatura não, no RPG. Porque pode causar isso. Eu, sinceramente, que nem me falaram para ver um cowboy bebop. Que a ideia é interessante e tal. Pô, até a música é muito melhor que o mangá. Eu só escutasse a música estaria ótimo. Porque é todo engraçadinho também, entendeu? Ele perde um pouco disso. É, eu não tenho conhecimento muito de mangá. Mangá eu já leio muito pouco. Já não... É, não me agrada é, também. É um assunto que já não me interessa. Tem muito de acordo com o interesse mesmo. Já não me interessa muito ler o mangá. É, também não. Por exemplo, tem um pra adulto, tipo mangá, pelo que eu me lembro, nome de mangá assim, que normalmente é voltado pro público maior de 16 anos, maior de 18, e não necessariamente cena de sexo, essas coisas. É o Seinen e o Jekiga, que tem conteúdo mais adulto, enredo muito mais adulto, né, essas coisas de criança. Pode ser que tenha e eu não saiba também, o que eu não sei. Mas assim, voltando ao RPG e literatura. Deixa eu levantar mais uma bola aí, pegando o que falaram. Eu acho que o Chaptiel falou que os livros do ajudaram a vender mais o Tormenta. Você acha que um livro que vende de RPG, ele tem esse objetivo? Porque o objetivo dele é você terminar de ler uma história com vontade de jogar e não terminar uma história satisfeito com o que foi contado ali dentro? Não, mas como? Você está querendo dizer do livro de Tormenta? O que eu quis dizer foi o seguinte, que o livro, o Tormenta, o RPG Tormenta, ele ajudou a vender mais RPG e atrair mais jogadores. Eu quis dizer nesse sentido. Agora, falando dos romances de Tormenta, ele ajudou a criar uma nova face do cenário, a atrair as pessoas que não agradavam, só que achavam que o cenário seria só mangá. Porque mostrou uma outra face do cenário. Mas o Tormenta ele ajudou muito nisso, a trazer jogadores novos para o RPG. Porque quem está no RPG há muito tempo sabe que uma das dificuldades que o RPG tem hoje em dia é atrair jogadores novos. Porque a gente tem que ir renovando o público, né? Porque o pessoal com o tempo para de jogar, não compra o livro mais, para de jogar. Ah, e também é aquele negócio, fica... né? Tem o computador, todos os jogos, videogames estão muito mais desenvolvidos do que era na minha época. Com talvez certeza. Eu não jogasse aí, RPG, agora entendeu? Posso... Talvez eu acho que se eu nascesse hoje, né, na época de hoje, se eu fosse moleque hoje, eu acho que eu não ia jogar RPG, tá com o PlayStation ligado. Acontece muito isso. E eu acho isso uma pena, porque o RPG é muito bom pra formar algumas amizades, sabe? Você interage com grupos, você interage com algumas pessoas. Pô, meu círculo de amigos, cara, de amigos que eu tenho, assim, mais próximos de mim, foram formados em mesa de RPG, cara. Assim, eu também. Meus amigos são do RPG, ou da literatura agora, mas... A galera que conheço há mais tempo, conheço 15 anos, é tudo moleque de RPG. É uma camarada brother, assim, já tá indo de casamento, visitando filho, entendeu? A gente conheceu com 15 anos de idade, e jogando Vampire, não sei se tinha Vampire nessa época. Não, mas eu entendi o que o Eric falou, vendo por um outro lado, assim. Você acha que o RPG, quando ele cria uma literatura, aquilo acho que vai adicionar na visão de mundo que o cara tem. Eu tô falando isso da visão do mundo mesmo, assim, porque quando você lê a descrição do cenário do livro de RPG direto, lá do livro que descreve o cenário, você tem uma visão meio limitada. No momento que você vê personagens agindo, uma descrição mais detalhada de tal região e tal, eu acho que você abre sua visão com o cenário. Eu tô falando isso pelo Vampire. Quando eu li o... Mask of the Red Death, eu achei que, porra, mudou muito a minha visão que tinha de Vampire. Assim, eu tinha uma visão do Vampire e ele mudou muito. E eu achei muito mais legal do que a que eu tinha, entendeu? Eu tinha uma coisa muito menor, assim, as tramas, as intrigas eram muito pequenas. Era, imagina, envolvendo uma cidadezinha. Então eu vi que a coisa podia ser um negócio mundial, todo. Isso, eu fui, meu primeiro contato com essa coisa foi no nessa trilogia. Então, eu acho que o romance baseado no cenário, ele tá eu acho que ele vale pra isso. Entendeu? Você escrever um romance baseado num cenário de RPG serve pra isso. Assim como o contrário também, né? Um RPG baseado no romance, ele vai, alguém que jogue tal RPG, que sai o livro, que vai acontecer no Vampire comigo. Quando eu soube que tinha essa trilogia, eu fui querer comprar pra ler e tal. Mesma coisa com o Changeling, que eu jogava Changeling, saiu esse toy box, eu comprei pra ler também. Eu acho que é bem focado, né? Agora, eu só acho difícil o cara começar a jogar RPG e querer ler Senhor dos Anéis por causa disso. Eu acho bem, é bem diferente, não é a mesma influência, que é só baseado, né? Não tem um cenário do Senhor. Até tem agora, né? Um RPG baseado no Senhor dos Anéis. É, atualmente agora até saiu um há pouco tempo. Uns 3, 4 anos. Já pela Devir, eu acho, foi. Não foi? Não, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos. É, Decipher o nome da editora. É, eu não sei de onde que é o RPG. Mas eu sei que saiu. Mas, olha, eu acho que no caso do... Dependendo de onde, da formação mesmo do jogador, eu acho que dá pra ele ir cair direto pro Senhor dos Anéis. Eu fui um dos primeiros livros de fantasia medieval que eu li, foi o Senhor dos Anéis. Inclusive, na época que eu li, lá pra 97, 98, assim, quase não tinha literatura de fantasia disponível nas livrarias. É, com certeza teve quase um nada, boom, né? Aí dos filmes até, e um pouco... que criou-se muito mais, né? O Harry Potter também trouxe muita mais criação. O Harry Potter ajudou a melhorar isso. De novos livros de fantasia e tal. Se bem que o Brasil ainda é muito... Acho que tem muita coisa lá fora que não saiu aqui no Brasil. Estão falando daquele do... Ah, o Perdido, Eric. A Song of... Perdido Street Station. Isso. Estão louco pra traduzir. Ah, eu ouvi falar disso. O livro já tem 10 anos, cara. Não vai sair. Tem 10 anos? Pô, não, eu vou olhar aqui pra vocês. Caraca, você tem 10 anos, é foda. Eu ouvi falar muito bem desse livro, mas eu nunca entrei. Não, ele fala que ele é de um... Nunca entrei em lugar site nenhum pra poder olhar sobre isso. Ele é de um subgênero da fantasia, né? Ele é um subgênero, chama New Weird. Deve ser algo tipo do que Neil Gaiman escreve, mais ou menos assim? Cara, é bem, bem diferente, é difícil... Explicar o que é. Todo mundo me fala a mesma coisa que o Eric falou agora. Tô lendo. Cara, é diferente. Porque é muito estranho. Não dá pra explicar? Foda, deve ser estranho pra caraca mesmo. Eu tô louco pra ler. Falaram que que o Valério Evangelist, ele tem um Black Flag que é dele, que também é meio que isso. Esse New Weird aí. Eu tô louco pra comprar, cara, esse livro. É, eu acho que eu vou dar uma olhada nisso agora. O pessoal tem falado bastante, vou acabar... procurando. Ah, pô, 10 anos, cara. Porra, Eric, eu nem imaginava que ele tinha tanto tempo assim. O estilo, o New Weird, o New Weird existe há tipo isso, há bastante tempo. E aí, agora tá aqui um pouco com esse gosto de novidade, porque o Fábio e o Jax começaram a falar mais no assunto e o nome, né, New Weird, correu pelo ouvido aí, pela boca de todo mundo. Mas é um troço antigo, já. Porra, cara, eu li nessa semana ainda, eu li uma resenha desse livro pelo Otávio Aragão. Se eu não me engano, foi no teu site, Eric, que eu peguei isso. Foi isso? Tinha um link? Foi. Fantástico. Então, eu li, cara. Pô, muito legal, fiquei louco pra ler. Ó, aqui você diz que o Perdido é de 2001. Puta, 6 anos, é. 7 agora, né? Foda. É, tem bastante tempo. Eu acho que eu vou ter que comprar esse livro mesmo pra poder falar alguma coisa mais. Não, o que eu acho interessante é que, assim, realmente é um subgênero novo e tal, e nenhuma editora brasileira se aventura em traduzir, cara. Isso que me revolta aqui também, viu? Brasil, ninguém tem vontade de se arriscar, cara. Assim, isso que é fogo. Porque assim, se o cara fala, não, vou correr o risco. Vou tentar pra ver o que dá, né? Não, nem tenta. Eu acho que é difícil arriscar no nosso mercado, sabe? O mercado não é tão grande assim. Então, eu não sei se é realmente essa a realidade, mas eu acho que o mercado não é de... O leitor brasileiro não oferece assim tanta... Não tem tantos leitores pra gente poder arriscar em qualquer tipo de literatura. Eu acho que é uma coisa que falta, assim. Então eu acho que as editoras... Tanto é que elas não arriscam tanto em autores nacionais. Elas preferem traduzir um sucesso lá fora e colocar aqui dentro. Mas então, isso deve ter sido um sucesso lá fora, cara. É que o problema é que o sucesso lá fora, em fantasia, é muito pouco pro que o Brasil espera, né? É, também acho. Acho que o sucesso que eles esperam é alguma coisa tipo Harry Potter. Mas, cara, assim. Quantos aparecem disso, cara? São poucos. Não, mas mesmo assim, o Harry Potter, cara, foi um pouco de sorte. Teve editora que rejeitou o Harry Potter, porque achou que não ia dar certo. A Companhia das Letras. Pois é. A Rocco pegou. A Companhia das Letras, ela recusou, cara, o Harry Potter? Recusou porque não tinha fama ainda. Nossa! Imagina o cara que falou não, O pessoal não, deve... Né? O cara que recusou deve estar se remoendo até hoje. Imagina o cara que falou, não, não, isso aí não, acho que não vai rolar. Puta, da hoje deve estar... É, uma guia, é, vai rolar, não, menininho não bruxo, mas imagina ele numa escola, que é isso? Isso daí é uma porcaria. Não vende, não, não vai vender. Ninguém vai querer ler no isso. O Crepúsculo também, se eu não me engano, também foi recusado criança... aqui. Também se foi? Se não me engano, foi, não sei por qual. Ah, mas o Crepúsculo também recusaria. Eu também. Ah, eu não li, não vou falar porque eu não li, mas eu assisti o filme e foi um arrependimento ter visto o filme. Não vou falar do livro, mas o filme é trágico, trágico. Não, então. Eu acho que assim, ele é muito sensívelzinho, o livro, assim, é meio que... Crepúsculo? É. Ah, tá. É uma coisa assim, eu acho que é mais focado pra adolescentezinha, não é nem pra mulher, pra adolescentezinha, entendeu? Que tá primeiro romance dela, na cabeça dela. Aí ela se envolve mais com a personagem. Acho que é o único jeito, acho que é a única explicação. É, pelo filme eu pensei nisso também, sabe? É, né? E o pior que teve... mesmo, filho. Pior que eu conheci gente, quem no MSN falou, pareceu depois de que Crepúsculo, falando assim, Crepúsculo, o melhor filme da minha vida, o melhor filme do mundo. Quantos anos tinha, menina? Não há nenhum igual. Quantos anos tinha, menina? 12 anos. Ai, ai. 12, 13. Tá vendo que eu ia saber que era menina, né? O que ela viu na vida? É, tá na idade, né? É diferente, né? Não, acho que é normal, acho que então, ela focou num público bom. J.K. Rowling, eu acho que essa sim foi genial, cara. Em alguma, eu não li os livros também, não posso falar, mas eles só vejo falarem muito mal dos livros. Mas sim, mas ela foi genial no sentido de você pegar o moleque com 12 anos, né, que é o primeiro livro, e levando cada ano, ele vai subindo um ano e vai desenvolvendo a personalidade, e isso acompanhando o crescimento das crianças que estão lendo ele. E isso eu achei muito bem bolado. Eu achei Harry Potter assim, isso. Eu devia ter uns 13 anos quando comecei a ler. É, então, tá vendo? Eu acho que isso foi muito bem bolado da parte dela. Não sei se ela desenvolveu bem essa ideia, mas foi bem bolado. É, eu li todos os Harry Potter, exceto o sexto, que eu só li o final do sexto. Ah, só li o final? Paciência pra ler tudo. Eu só li o final porque eu não tive paciência pra ler tudo. Mas assim, eu achei legal. Lendo Harry Potter, você não pega uma autora que tem uma qualidade literária nas alturas, mas ela consegue prender o leitor na história, sabe? Eu li o último livro e gostei. Eu li o primeiro, cara. Eu achei, sim, ela pegou uma fórmula básica do que eu achei, assim, né? Ela pegou uma fórmula clássica da literatura policial e criou toda uma fantasia em volta disso. Aí, pô, é fácil você se identificar com aquele personagem, é um personagem maltratado no começo, aí ele descobre um mundo fora daquilo, daquela realidade. Ela tem, assim, uns clichêzinhos que ela usa que foi batata pra fazer sucesso, né? Não sei como o cara da companhia conseguiu negar, que ela foi bem... É, não, ela, eu acho que ela usou bem, e ela é uma autora que eu acho que tá de parabéns nisso. Não é o meu estilo predileto de literatura, mas eu acho que é uma autora que tá de parabéns pelo sucesso, claro, que ela conseguiu nisso. E os milhões, por exemplo, também, né? Você tem que... É, eu acho que você tem que observar isso. Por exemplo, eu leio o Código da Vinci e odeio o Código da Vinci. Eu também. É uma coisa que fez sucesso. É, fez sucesso, mas eu leio aquilo e odeio. Não, mas agora, calma, repórter, assim, só comentar. O Código da Vinci, cara, eu não gosto, eu leio, não gosto, mas eu sei o porquê que ele fez sucesso. Porque ele me prende, entendeu? Eu quero continuar lendo. É. Ele tem, o autor tem esse dom de te manter preso, né? Ele te deixa assim, ele acaba com o capítulo abrindo uma porta. Só que, porra, tu fica louco pra saber o que tem do outro lado da porta. É que, pô, quem tem mais bagagem de leitura sabe já filtrar isso e falar, porra, que merda. Ele não é isso que vai me prender pra ler um livro. Mas ele tem essa qualidade também. Eu acho que é um cara que ele tem essa visão. É. Não, ele soube como criar o contexto do livro. Por exemplo, ele tem capítulos pequenos. Então, um capítulo acaba chamando o outro. Então, você lê um livro com letras grandes, com capítulos pequenos, você vai ficando mais incentivado a ler. E isso te cansa menos na leitura. E ele aí tem uma história que vai conduzindo, que você quer saber o final. Sim. Mas se você pega e lê o Código da Vinci e lê o Anjos e Demônios, que é o outro livro, é que igual, na verdade é até o anterior ao Código da Vinci, é igual. E não é, por exemplo, igual a autora do Harry Potter. Ela faz... Vai mudando os livros lá e consegue desenvolver os personagens. O Código da Vinci, ele é depois do Anjos e Demônios, mas você lê ele em qualquer ordem, não tem problema, porque as histórias parece que não afetam o personagem. Sim, sim. Mas eu acho que não sei se era a ideia dele também fazer uma sequência, né? O dela já era, bem... O dele, assim, eu acho que ele gostou do personagem e falou, vou criar mais uma história com esse personagem. É que nem o James Bond. James Bond tem uma sequência? Não sei. Eu comecei a gostar do James... Olha, eu comecei a gostar do James Bond depois que começou essa nova série agora. Então, aí agora teve uma sequência. Ah, não sei se tá. Nos outros tinham. Mas agora tem uma sequência mesmo, de um filme pro outro. Nesse outro filme ele tá mais violento, procurando vingança e tá continuando. Tá. Mas agora, e dos outros eu não tenho como falar. Mas eu acho que mesmo que ele quisesse fazer uma sequência, ele aproveitou o personagem, o autor, eu acho que já é, não é que é um dever, mas seria legal se ele aprofundasse esse personagem, começasse a mostrar o impacto da outra história. Isso vai demonstrar qual a importância que ele dá pra aquele personagem, pra aquela literatura que ele tá fazendo, né? Eu acho que no caso dele, justamente, é o caso até da... de um Paulo Coelho, de uns outros autores aí, que é o foco tá na grana, tá em fazer alguma coisa que vai vender muito. Eu acho que é o foco da literatura dele é esse, é vender bastante. Então ele pega vários clichês, várias sacadinhas de que tu sabe que funciona e bota no livro. Às vezes isso aí pode durar, cara, que nem o cara lá do o Alexandre Dumas. Ele era conhecido exatamente por isso, entendeu? Só que o cara virou um cânone da literatura hoje. E eu adoro, puta. São poucos escritores que escrevem tão bem quanto o Alexandre Dumas. Vocês não têm. É uma falha. Os filmes de James Bond, tipo, pelo menos os primeiros, foram baseados em algum livro, mas não totalmente, porque os livros têm uma ordem. Já li um dos livros, e esses novos filmes de James Bond são os que mais chegam perto do livro, porque tem menos fantasia, bem menos fantasia. Os livros quase não têm isso. Os livros são mais voltados à espionagem mesmo. Os livros são muito bons. Que legal, não sabia disso não. Então não tem essas viagens aqui que tem nos filmes, as mentiradas todas. Uhum. Eu só li um, e no que eu li não tinha. E é uma coisa que é, assim, mas eu até entendo a galera que coloca isso no filme, porque filme é visual, né? Então tem mais é que explorar mesmo, o máximo que der de visual. Vou falar um negócio que eu pulei quando vocês falaram de mercado, e aí você falou de dinheiro, eu lembrei de novo. Negócio de editora apostar, no Brasil tem o seguinte, se aposta na variedade de títulos ao invés de se apostar no volume de venda. Isso é um detalhe. O outro detalhe é a gente tem uma tradição, infelizmente, dessa coisa de tradução. Você traduz muita gente e lança muito pouco. É um dos... Nem todo o país é assim. Mas a livraria daqui, você entra e a estante de títulos nacionais fica lá no fundo e o resto é tudo título internacional. Uhum. Mas aí é uma culpa dividida entre livraria e editora. Uma editora que pega, tipo a Aleph, pegou o Nevasca. Cara, muito pouca gente tinha ouvido falar do livro. Eles pegam o livro é enorme, custa caro e eles vão batalhando e vão conseguindo vender. Mesmo assim, mesmo com o sucesso de venda, tem rede grande que não aceita o livro, porque é ficção científica. Ah, é? É, quando você tem um catálogo, você pergunta pra livraria o que ela quer colocar lá. Ela nega muita coisa, tanto de ficção, que é o patinho feio aí, livraria adora torcer o nariz, e mesmo de acho fantasia. Que eu nunca achei a fundação. Não, e vem cá, agora, mas fantasia não, né, cara? Só se as livrarias forem muito estúpidas, cara. Porque eu acho que sustentou o mercado delas aí de 3, 4 anos pra cá, só vende muito mais fantasia do que... Elas estão começando a acordar. É o tajudo e fantasia. É, isso é verdade. É o tajudo e fantasia, o que mais vendeu aí nos últimos anos pra cá, desses últimos anos. E, inclusive, sabe o que eu acho um pouco? De uma coisa que ajudou a criar esse mercado de ter mais autor traduzido que a gente encontrou hoje, porque acho que tinha muito pouco autor brasileiro escrevendo fantasia antes. Eu acho que isso não era muito divulgado. A maioria dos autores escreviam sempre aquelas histórias, aqueles romances, sei lá, estilo Jorge Amado, os romances naturalistas, alguma coisa assim. Jorge Amado tem um pé na fantasia ainda no Dona Flor, que ele bota o fantasma e tal. Eu acho assim. Mas não é a fantasia. Não, não é a fantasia. Assim, como, gente... Por exemplo, quando a gente espera falando de fantasia, por exemplo, um Harry Potter ou um Tolkien. É, a literatura mainstream, ela também vende pouco. Não é a mesma dificuldade que existe na fantasia, existe no mainstream. Apesar de uma área ter preconceito com a outra, os dois batem cabeça igual. O que acontece é que de vez em quando, exatamente como na fantasia, aparece um livro, tipo Filho Eterno, que ganhou um monte de prêmio agora, que vende 10 mil exemplares. Caralhada, é. Mas é difícil. Uma edição de 1.500, de 3 mil, fica rodando aí vários anos até se pagar. É um investimento de longo prazo. Você sabe a média do preço dos teus livros, Chapchão? A média do preço tá por volta de R$25. Meus livros estão até baratos para um típico livro brasileiro. Inclusive, assim, é uma coisa que me incomoda no Brasil muito é isso. Eu compro muito livro atualmente, em Pocket Book, às vezes tem traduzido no Brasil, eu compro em Pocket porque é muito mais barato. Sim, é. A LPM é o pessoal, acho que o brasileiro... Do Brasil, cara. Então, eu acho isso estranho, porque eu acho que o brasileiro gosta do livro bonito mesmo, assim, um livro bem feito, com aquele livro grande. Mas, na verdade, eu acho que eu ajudaria muito o Brasil se a gente produzisse mais desses pocketbooks. Eu compro mesmo pockets, esses pockets americanos mesmo, aquele papel vagabundo mesmo lá. Não tem, cara, no Brasil, é incrível, cara. Não tem. A Companhia das Letras fez um negócio que tem o papel é mais vagabundo, só que ele é maior o livro, é mais bonitinho e tal. Aí, assim, o livro custa 45, o pocket custa 25. Porra, entendeu? Não, qual a vantagem de 20 mangos? Tudo bem, porra, é dois livros praticamente, sim. Mas, pô, seria ideal se eles quisessem, se eu fazer esse livro, sair a 10 reais, né? Nossa, isso é ideal. A LPM, ideal, né? Cara, faz isso. A LPM, o bom da LPM, que eu tava vendo, tava discutindo isso com os amigos meus que gostam muito de ler também e tal. E, meu, a LPM, ela tem um acervo de livros que dá pra tu ler de tudo. Desde a literatura beat, Shakespeare, Alice nos País das no País das Maravilhas, meu, é tanta coisa. Os brasileiros, os clássicos brasileiros. Meu, os caras conseguiram criar agora uma quantidade de livros que, na boa, tinha que desbancar as outras editoras, entendeu? E isso sim é um jeito de se ganhar dinheiro. Eu acho que é o único jeito, na verdade, de se ganhar dinheiro com um livro, uma editora, fazer outro, pegar essas traduções fodas aí, pegar um Harry Potter da vida, outro fazer livro muito baratinho pra vender em quantidade, cara, vender muito. Porque, ou então tu faz que nem a Cossack Naif, né? Que tu faz o livro, foda-se, não precisa se vender, vendeu, se não vendeu também não tem problema nenhum, os caras não vão fazer a vida deles em cima disso, mas o. Que o livro tá caro, cara, aqui no Brasil. Não adianta falar que não tá barato. Tá não, mesmo. Não, pô, barateou muito. Pode ter barateado, mas não barateou tanto assim, não, cara. Pode baratear muito mais. É, também acho. E eu às vezes, eu compro muito livro de tradução, livro histórico, de história, por exemplo. E esses livros de história atualmente estão caros demais. Mas muito caros mesmo. Você encontra alguns livros muito bons, que estão começando a traduzir, mas são todos muito caros. Você encontra, esses livros estão acima de 50 reais. É, mínimo, assim. Né? Tá foda. Então é complicado. O livro no Brasil, às vezes, assim, dificulta demais. Pra terminar, eu acho que a literatura e o RPG, eu acho que vão sempre continuar andando juntas ainda. Mas eu acho pode que vale a pena ler muita saudável, coisa de literatura, né, ligada. Perceber que dá pode ser, pode saudável, ser bastante, né? Saudável, eu acho. Não é todo, mas eu acho que, no geral, não é todo livro que você vai encontrar de qualquer gênero, você vai encontrar autores bons. Você encontra autores ruins em qualquer gênero. Acontece muito na literatura de fantasia também. Mas você encontra autores ótimos, livros baseados em RPG que são muito bons também, que eu acho que compensa muito ler. E ainda bem que esse mercado está crescendo no Brasil agora também. É, queria te agradecer, Chafetiel, pela participação aqui no nosso podcast. Foi muito divertido, foi muito ilustrou bem o que é o RPG e como ele pode ser usado na literatura. E muito agradecido com o convite, gostei muito de ter participado. Valeu, Chafetiel, e esse foi mais um Papo na Estante. O seu podcast de literatura.